E aí, pessoas, aqui é o Jorge Augusto, e agora vocês vão entender o porquê que eu amo tanto essa terra do sol nascente chamada Japão. Fala, galera, aqui é a Tata Finotto, e eu quero mandar pra PQP todo o programa de televisão que me deixa com fome. E eu não posso comer aquilo que tá sendo mostrado na tela. Nesse pacote, com certeza, vai é mais ou menos... Nossa senhora. O Shokugeki no Soma. Ah, vai. É. Fala, galera, aqui é o Álvaro, depois de um tempinho aí, né? Eu só queria deixar claro que esse programa deixa fome. Dá muita fome, né? Dá muita vontade de você experimentar coisas que você não tudo. Vai ter. Vai ter acesso. Não, e o legal é que as receitas que são de cada episódio, você pode fazer. O problema é achar os ingredientes. Né? Você pode fazer se você tiver qualquer habilidade culinária, Jorge. É. Se eu consigo queimar pipoca de micro-ondas, eu não vou conseguir então, fazer sabe aquilo. Sabe qual é a minha maior habilidade culinária? Queimar pipoca de micro-ondas como não, eu? Não. É a minha maior habilidade culinária é uma palavra só. Mãe! Yeah! Oh. Boa. Ok. Ô, louco. Eu sei fazer doce. Brigadeiro eu consigo. Pessoas têm que cozinhar é vida, cozinhar é gostoso. Né? Eu tenho aplicativos pra isso. É, pessoal, pra quem não entendeu lufas nenhuma a respeito do episódio que nós vamos fazer, é um seriado chamado Midnight Diner, que tá presente lá... O jantar da meia-noite. Que está presente lá na Netflix. E a causa deste episódio está presente nesta gravação hoje. Senhorita Tata Finotto. A causa desse episódio é boa. PQPcast, seja bem-vinda de novo. Ai, obrigada pelo convite. Obrigada por... Você falou pelo meu episódio inspirar o seu. Opa. A gente ouviu... Claro que vai estar aí na descrição do episódio, né? Mas eu ouvi o episódio sobre Midnight Diner do PQPcast. Fui lá assistir, apaixonei. Falei, porra, vou gravar. É, o Jorge ficou falando tanto que a gente foi assistir. O Álvaro gostou. Eu gostei, não terminei de ver, mas eu vou. Falta dois episódios. Ele é muito curtinho. 10 episódios de 24 minutos cada um. É rapidinho pra ver mesmo. Foi. Demora menos que preparar o prato. Né? Sim. Isso toda certeza nesse mundo. Isso é verdade. Álvaro, traz a ficha técnica aí pra gente. Bom, a série conta com 10 episódios presentes na Netflix, como você já falou. Eu só não entendi por que tá esse 40 aqui, desculpa. Então, é porque assim... 40 no total. Conforme o original, você tem ainda 30 episódios que a Netflix não lançou. Então, muito entendi. Então, provavelmente virão uma segunda, terceira e quarta temporada lá na Netflix. Não sei como, mas muito provavelmente que venha. No original, no seriado original que passou na TV japonesa, realmente tem 40 episódios. Tirando então que tinha outros. Pelo programa, né, eu vou procurar pelo torresmo. A Netflix, ela fez aquele velho truque de pegar um seriado que alguém já tinha lançado, alguém já tinha feito, e aí já tinha acho que umas 3 temporadas antes, ou 2 temporadas antes, e aí ela fez esse seriado que ele é o Tokyo Stories, por isso que ele tem esse sobrenomezinho, entre aspas. Sim. Entendi. E aí, por isso que ele tem tantos outros episódios. Ele tem muita coisa. Tem versão coreana, ele tem versão chinesa. Vou atrás das outras, porque eu gostei bastante. Sem contar as 3 temporadas japonesas mesmo, que passaram ali nas emissoras TBS e MBS. O coreano chama Late Night Restaurant. E acho que o chinês é o mesmo nome. Continua aí, Álvaro. Bom, continuando, ele estreou no dia 21 de 10 de 2016 na Netflix. E ele foi lançado em 2011 lá no Japão. Eu nem sabia da existência. Na verdade, até eu meio que me confundi na hora de fazer a pauta. A primeira vez que ele foi lançado como seriado foi em 2009. Aí veio a segunda temporada em 2011 e a terceira em 2014. Mas essa temporada, ela é de 2009? A primeira a temporada que tem na Netflix? Não. Essa temporada... Não. Ela é de 2014. A de 2009 foi o Shin Hachokudo original. É. Não, entendi. É porque tem uma... Já fiquei em dúvida, porque tem uma cena logo na... Acho que é na abertura que aparece o Deadpool, o filme do Deadpool, né? Ah, não, desculpa. Verdade, desculpa. Ela é de 2016, essa... Ela tinha uma versão em 2009 e outra em 2014, desculpa. É, foi isso que eu fiquei em dúvida, só falei, ué, mas... Né, isso aí. Né? Foi na época que eles estavam filmando... O Maurício comentou isso até no episódio do PQPcast, que na época eles estavam até, o governo estava até falando se ele ia ou não demolir parte daquele bairro, inclusive onde estava localizado justamente o restaurante. É. Eita. Que é uma parte, tipo, da luz vermelha, assim. Uhum. É, tipo, seria, para quem mora em São Paulo, meio abaixo Augusta. Nossa senhora. Ah, Augusta hoje em dia tá de boa. É, não, mas ainda tem aquele baixo e alto Augusta, a parte dos barzinhos e a parte dos puteiros. Essa seria não a parte dos barzinhos. É só você levar em consideração Augusta, a parte do centro, e Augusta, a parte dos jardins. É. É. Que hoje em dia, baixa e alto Augusta, não tem, acho que não tem mais não, viu, Tata? É, não tem, nem, achei eu que sou velho e falo do jeito que eu ouvia. Mas eu acho que tá mais pro que você falou mesmo, centro e jardim. É. Augusta dos Barzinhos e Augusta dos Puteiros, basicamente. É. E nem sei se ainda tem Augusta dos Puteiros. Ah, não, até não tem, né? Mas tá lado, né? Não duvide. Isso aí já virou parte da cultura. Não pode sair de lá. Você acha que vai sair? Vai nada. Opa! É, eu não sei dessa parte, mas. Né? Continuando. A direção vindo por o Joji Matsuoka. Acho que é isso. É, só Matsuoka. Oi? Matsuoka? Aí. Conhecido pelos filmes Batashi Kin. Aí vocês fala aí melhor. Você fala lá, melhor. Direção de Joji Matsuoka. Conhecido pelos filmes de Batashi Kinyo, de 90, Kira Kira Hikaru, de 92, e Tokyo Tawa, Okan Toboku Tokidoki Oton, de 2000. E eles têm tradução? 2017. Ah, os dois, o primeiro... Não chegaram por aqui, provavelmente. Então, os dois, o primeiro e o último, ele não tinha tradução, quando eu achei. E o segundo, ele é alguma coisa relacionada a Estrelas no Céu, se eu não me engano. Ah, que bonitinho. O roteiro foi escrito pelo Yaro Abe, que é o mangaka da história, Katsuhiko Manabe, Kensaku Kojima e Joji Matsuoka também. Além de dirigir, ele escreveu. É por causa do screenplay, né? Uhum. Foi produzido pela Shogakukan, pelo Kinoshita Komuten, pela Toei, velha conhecida nossa, a Geek Pictures, a MBS, né? Mainichi Broadcasting System, RKB, Mainichi Broadcasting Corporation, ou seja, é uma... Pegou pela emissora e pela parte maior da própria empresa, né? Sim. A Geeksite e a Muse. O estúdio foi dividido entre a MBS e a Toei e uma fonte original do mangá. Tem cerca de 24 minutos por episódio e a música vem de Kimi Fukuhara, Keisuke Hinami e Tsunekichi Suzuki. Artemis depois Suzuki. Vai me corrigir, eu tenho certeza. Ah, eu falo... A Artemis fala melhor, eu travo falando esses nomes japoneses. Mas uma coisa interessante que eu achei é que o mangá original ele foi nomeado para best-seller de mangá, enfim, do Cartoon Grand Prize em 2009. Ele também ganhou na categoria geral do 55º Shogakukan Manga Awards em 2010. E no mesmo ano também ele recebeu o 39º Japan Cartoonist Award. Olha aí. Então ele é um seriado que vem de um mangá que é bem premiado e bem popular até. Pois é. Eu não sei quanto ele é popular, mas premiado ele é. Então. Se ele é premiado, então ele é popular, né? Pelo menos lá no Japão. O nome original dele é Shin Hachokudo. O mangá começou a serialização dele no dia 12 de outubro de 2006, ainda não terminado. Como a gente já sabe, ele foi escrito pelo Yaro Abe e publicado pela Shogakukan, pela revista Big Comic Original. Até agora, até onde eu consegui trazer a informação, ele tá com 19 volumes até o presente momento. Se tem mais ou não, aí eu já não sei. Ô Álvaro, traz aquele resuminho da trama pra gente. O resumo é uma história, assim, bem simples. Basicamente é mostrando bem o cotidiano de uma loja, né? É de uma loja, não, de um restaurante. Do restaurante da meia-noite. O mestre é o dono Meishi Ya. É um pequeno restaurante nos becos de Shinjuku. Aê, conseguiu, é isso? Conseguiu. Sim. Aê, em Tóquio. Eles têm um menu de tamanho mínimo, mas serve qualquer prato que os clientes pedirem. Tanto que tem vários que os clientes que levam os ingredientes até, né? É tipo, o dono do restaurante tem os ingredientes, ele vai lá e faz, não tem miséria. Viu, Jorge, é isso que a gente precisava. Né? Só traz os ingredientes que eu faço as coisas. Ele fala com compaixão e de fala suave, ele serve de ouvinte para seus clientes. Cara, eu vi ele como um taverneiro. Mas é. Ele é muito, né? Né? Eles contam seus problemas e as situações ao mestre, trazendo à luz como é a vida como a metrópole de Tóquio. Mas também vão receber conselhos e levar em consideração ou mesmo agir conforme aconselhado, né? O mestre, ele ajuda bastante seus clientes. É que a questão da clientela lá é toda variada. Você tem desde de ator de novelas ou os doramas, como conhecemos lá no Japão, dos mais famosos, até a pessoa mais simples que tem. É, uma coisa que acontece naquele bairro é que ele é um bairro que tem uma gama de pessoas... É muito grande. Então tem desde pessoas que são de uma parte daquele bairro que é o Golden Guy, que na verdade que é esse do Shinjuku, que elas trabalham na noite, elas são ou taxistas noturnos, ou talvez prostitutas, ou talvez pessoas que trabalham até muito tarde, até partes de pessoas que vivem em escritório. Então, é um lugar onde vários mundos que são completamente diferentes, eles se encontram. E é isso que é o grande mote desse restaurante, que pessoas que aparentemente não têm nada a ver, trabalham em coisas completamente diferentes, ou vivem coisas, vidas completamente paralelas, assim, que não se cruzariam de jeito nenhum. Lá no Japão, elas convivem, e nos mesmos ambientes, às vezes. Coisa? E é uma coisa que mostra muito a vida de como é Tóquio. É, pra você ver... Que aqui em São Paulo, assim, aqui no Brasil, a gente não tem tanto contato com pessoas que são de uma realidade completamente diferente da nossa, assim. Você não, geralmente não almoça muito nos mesmos lugares, quando você tá trabalhando. E lá parece que tem muito isso. Aqui ainda tem o problema que o povo tá cada vez mais fechado, né? Ninguém conversa com ninguém, ninguém quer saber da vida do outro, então, né? É isso aí. Fica cada vez mais difícil de você saber... Bom, o personagem principal e mais recorrente, obviamente, é o mestre, é o dono do restaurante, né? E ele foi... É o taverneiro. É, basicamente isso. Ele foi interpretado pelo ator Kaoru Kobayashi. O cara, assim, o cara é bem conhecido, tipo, tem bastante fama lá no Japão, né? Tipo, o cara, tipo, ele aparece na TV, o pessoal já sabe quem ele é. Eu não sei se é por... Vai um pouquinho de preconceito. Preconceito não, mas sendo babaca. Tem muito... Eu não sei se é porque alguns personagens são bem parecidos, mas tem alguns que parece que eu já vi em algum outro lugar. Pois é, não, é bem assim. Não, tem alguns que realmente eles aparecem muito na questão do... De muitos doramas. Se você já viu algum dorama, pode ter certeza que você já viu o rosto de algum desses personagens já recorrentes, né? Normalmente, por exemplo, o Tadashi, que é aquele cara que tem o chapéuzinho, por exemplo, parecido com o do Chaves. É bem que um bonezinho. Uhum. Ele é interpretado por Mansaku Fua. O cara simples... Meu... Ele é um rosto muito conhecido no Japão. Sem contar que um dos personagens mais recorrentes também é aquele senhor homossexual que se veste, aliás, que se monta, né? A Tata pode falar melhor disso do que eu. Até porque, como todos sabem, né? Ela acompanha a tal da RuPaul Drag Race lá. Ai, fantástico. O fato é que é o típico personagem que pega uma espécie de figurino mais classicão, sabe? É, na verdade, o personagem não é uma drag, ele tá muito mais pra um travesti ou transexual do que uma drag queen. Sim, sim, mas eu quis tentar passar e falei miseravelmente, foi a questão de ele... de ele ou de ela, nessas horas a gente sempre se embanana, mas é como a pessoa acaba se vestindo, né? Aquela coisa bem classicona. É, ele tem... Ele é drag. Não, existem diferenças. Drag é um personagem. Drag queen, por exemplo, você é o Álvaro, você se veste de, sei lá, Sakura, pra você fazer um personagem na noite que é aquela sua... personagem Sakura, que você vai fazer alguma coisa com ela, sei lá, você vai se apresentar, você vai cantar, você vai dançar, você vai fazer uma comédia. Isso não depende da sua identificação de gênero. Você, Álvaro, se identifica como Álvaro homem. Eu entendi, nem todo drag queen é necessariamente gay, né? Drag queens não necessariamente são gays, e tem outra coisa, drag queen é uma coisa, identificação de gênero é outra. Por exemplo, se você for um travesti ou um transexual, você se identifica, você nasceu, por exemplo, você nasceu fisicamente com um sexo, e aí você se identifica, você se reconhece como outro. Então é diferente. Por exemplo, eu tava vendo um documentário falando que os travestis, eles não são operados, eles têm orgulho de ser travestis e não serem operados. Os transexuais, eles muitas vezes passam pelo processo. Também não existe uma coisa, tem muito trans que não passa pelo processo, mas continua se identificando como trans. Aí é uma outra coisa, entendeu? Tipo, como se eu tivesse nascido Paulo e eu me identifico como Thaís, logo eu sou a Thaís. Independente de como é o meu nome de batismo e como meus pais me registraram quando eu nasci. Eu me identifico como Thaís. Uma coisa que eu aprendi com a Artemis assim, desde que ela entrou pra equipe, graças a Tata de novo, né? Eu acabei aprendendo que essa história de rotular as pessoas pela... Puta, pior que... Genitália. Pelo gênero. Pelo gênero, vai. Pelo gênero mental ou físico, tanto faz. Porque tem muita coisa ali que... Eu não sei mais como falar, simplesmente. O porquê que a gente trouxe à tona toda essa discussão? Justamente por causa do primeiro episódio. Que o nome do episódio é Lamen. Justamente por causa do lamen que é servido no restaurante. É, todos os episódios têm. Todos os episódios são nomes de comida. Exato. Né? Sim. E o legal disso tudo é que, assim, o que acontece? Um locutor de rádio descobre o segredo de um adorado ator de programa de TV, ou seja, Tokusatsu. Opa! Que esse ator de Tokusatsu, ele é homossexual. E no final ele acaba respeitando, né? Cara, eu nem vi. Assim, eu nem vi como ele acaba respeitando. Ele simplesmente. Ele não sabia. Quando ele soube, pra ele não fez diferença nenhuma. Pois é. Pois é. Isso que é a beleza dos episódios, sabe? Acho que eles tratam de alguns assuntos com uma naturalidade. Tipo, existem pessoas que são diferentes de você e elas são pessoas, elas são tratadas com tanto respeito quanto. Isso é muito legal no seriado. Eles fazem isso não só nesse episódio, mas quando eles mostram, por exemplo, uma prostituta, uma acompanhante, enfim, tem alguns episódios com alguns personagens que em algum outro lugar ele poderia ser tratado de uma forma completamente diferente, criar todo uma coisa em cima daquilo de ai meu Deus, sabe? Ah, como aquilo é chocante, mas não, ele é tratado com uma naturalidade como qualquer outra pessoa, com respeito, e o plot se desenvolve sem chamar atenção para aquilo como se fosse uma coisa de outro mundo, sabe? É, isso aí. Não, e sempre o legal, que mostra os dois lados também. Não mostra só um, né? Sempre mostra o porquê que a menina tá fazendo isso, ou o porquê que o cara é desse jeito, né? Então, é bem interessante isso. E o legal, e o legal dos episódios relacionados do Midnight Diner, ele funciona da seguinte maneira. Ele tem sempre uma estrutura pronta. Por exemplo, o mestre começa com a narração lá, do que tem sempre no começo do episódio. Seja um cliente fixo ou novato, ele vai pedir o prato, título do episódio. Vai lembrar de como esse prato influenciou na vida dele, né? O cliente passa pelo problema que vai ser demonstrado no episódio. O mestre e outros clientes vão dar conselhos pra ele de como ele pode solucionar ou deixar a questão quieta, né? E aí, antes do crédito dos episódios, é exibido um epílogo. E aí, o mestre, junto com um dos clientes, ou até mesmo a pessoa, o protagonista da vez, vamos dizer assim, ensinam como faz o prato. E aí termina com boa noite. De uma forma bem rapidinha, né? Não é nada explicativa também demais. É, porque assim, eles utilizam mais o recurso visual pra poder fazer o negócio mais rápido. Não é nenhum Shogunkeki no Soma que mostra todas as variedades de ingredientes, o que vai fazer, de que maneira vai mudar o gosto e tudo mais. Ele é bem simples. É como a Tata disse um pouco antes. Esse seriado mostra toda a interação de várias pessoas que vão no restaurante entre a meia-noite e as 6 da manhã, que é o horário de funcionamento do restaurante. Uhum. Uma coisa que eu acho muito, muito legal é que, na verdade, tem algumas coisas nesse seriado que elas são bem interessantes. Uma delas é que todos os pratos, eles foram preparados lá. Não existe comida de cenário. O mestre preparou tudo, então ele não é só ator, ele é cozinheiro também. E as pessoas estão comendo de verdade, ele está cozinhando de verdade, ele está preparando as coisas. E para ter uma reação real, as pessoas estão gostando do que elas estão comendo porque a comida realmente está boa, não é aquele negócio, sei lá, da televisão que a gente vê na novela, ah, sabe? Ah, sim. Tipo, pãozinho fake. É por isso que... é um dos motivos pelo qual eu gostei. Porque, mano, dá realmente água na boca você assistir esse seriado. Alguns pratos mais que outros. Não, para mim todos igual. Todos igual. É, e uma coisa que eu achei é que o personagem principal, no fim, de cada história é o prato. É a única coisa que a ligação do episódio inteiro é aquele negócio que tá sendo cozinhado. Mas tanto que é o nome do episódio, né? Então... Uhum, sim. Mas são meio que os personagens principais. Nem a pessoa que conta a história, que seria, entre aspas, o principal de cada capítulo, porque ele é meio que um capítulo, são historinhas com começo, meio e fim, sem necessariamente pegar, ligação não entre tem, elas. Não tem uma ordem predeterminada. Não tem nenhuma ligação. Não, e você não precisa necessariamente assistir todos pra entender, porque não tem meio que um contexto que liga tudo. Então... Claro que tem algumas coisas que ligam um episódio ao outro, mas é muito pouco, porque é mais pela questão de vários personagens recorrentes virem com, por exemplo, conselhos parecidos com de outros episódios, ou mesmo com um ou outro comentário que ele já fez no episódio anterior. Uhum, mas eles são tão... Os personagens secundários são tão secundários? Então, mas eu diria que assim, os personagens secundários são tão carismáticos que por mais que eles não sejam levados a sério, meu, é como se todos eles fossem seus amigos da vida ali. É, tem isso também. É, aquela, as três meninas no bar, no... Por que eu tô no bar toda hora? É porque o povo vai lá beber cerveja toda hora. É. As três meninas que vão, os dois velhos que ficam lá também, né? Eles são os personagens mais recorrentes. O tiozinho homossexual lá e os dois amigos dele, que também são bastante recorrentes, né? Aí a gente vem agora pro episódio 2. Título, Corn Dog. Basicamente uma espécie de salsicha empanada. Salsicha empanada, mas é salsicha de peixe. É. É. E aí tem todo um drama em cima de um comediante e o ex-assistente dele que fez mais sucesso do que ele. É uma daquelas coisas de frágil ego masculino, que ele tem que se sentir sempre o máximo e o líder da manada e tudo. E aí ele fica sentindo super mal, porque tem um cara mais novo que roubou o lugar dele de macho alfa. É, e também ele... Ah, foi o cara, tipo, o cara ensinou tudo pra ele e ele deixou o outro pra lá, né? Pois é. É meio que ciclo da vida, né? Uma hora você faz sucesso, outra hora... Não necessariamente, você teve seu momento. Sim. É. Roberto Carlos teve o momento dele no momento dele. Tá certo que ele ainda faz muito sucesso agora, mas você pegar a garotada novinha, as pessoas nem sabem quem ele é. Pois é. O que eu ia falar é que também o tipo de humor que esse comediante fazia, ele já não era tão apreciado pelas pessoas. Porque ele... Era tipo a praça é nossa. Que ele fazia aquele humor de... Meio que de... Como posso dizer? De insulto. Não seria nem um humor negro. É tipo um humor pra baixo de pânico, vai. O negócio era pior. Pois é. Mas é justamente aí que ele acabou se... Ele acabou repensando o modo dele trabalhar e ele começou do zero nos teatros da vida aí. E aí, no final, ele acaba, o ex-assistente, presenteia o mestre dele com uma salsicha empanada, que é justamente o prato do episódio. É que tem toda uma ligação emocional, todos os pratos têm alguma ligação emocional, ou de lembranças, memórias, todos os pratos remetem a alguma coisa, geralmente de algum passado dos personagens e tudo, isso é muito legal. Pois é. Aí a gente tem o episódio 3, que o título dele é Tonteque. O Tonteque é basicamente arroz, uma espécie de tiras de frango com um pouco de verdura e umas fatias de tomate. Mano, me deu até água na boca de falar agora. Que bom que eu já jantei. Na verdade, não é nem carne. É um prato bonitinho, prato honesto, é aquele... PF que você confia. Desculpa, eu até me enganei. Não é nem carne de frango, é carne de porco. É carne de porco. Carne de porco. Porque esse cliente que é fã de carne de porco, essa cliente, né? Ela adora tricotar pro homem que ama, mas o cara não reconhece. Aí você vê aquela história, aí você vê que friendzone existe no mundo inteiro. Eu discordo que friendzone existe, mas enfim. Ela tava projetando os sentimentos dela em qualquer pessoa, na verdade. O alvo dela naquela hora foi o cara. Ela estava projetando os sentimentos. Não necessariamente o cara correspondeu ou deu uma esperança pra ela. Exatamente. Friendzone é culpa da própria pessoa que projeta alguma coisa que ela gostaria que acontecesse em uma outra pessoa. Ela acaba repensando todo... E depois fica frustrada quando ela acontece uma coisa que estava só na cabeça dela. Mas é. Eu vou ganhar vários haters desse episódio. Desculpa, galera. Não é nada, porque isso é... Mas isso é verdade. Olha, eu posso dizer com certeza. Todo mundo já friendzoneou e foi friendzoneado. O negócio é que a gente precisa entender que não existe friendzone. Eu não sabia. É coisa da nossa cabeça, literalmente. É. Pois é. Então, mas provavelmente você já, Jorge. É inevitável que alguém já teve algum crush em você e você não correspondeu. E às vezes você nem sabia disso. Então, e aí pode ir o contrário também já existia. Pois é, por isso que eu falei. Se eu coloquei alguém na friendzone, eu não fazia mais a remota ideia que a pessoa tava afim de mim. Paciência, né? Viu? Repense às vezes a pessoa vida, tá brava, Jorge, com você até hoje porque você não correspondeu e você nem sabe. É. Vai saber. Aquele momento de reflexão. Repense a sua vida. Não, mas... Esse é uma das características do seriado. Ele faz você repensar uma porrada de coisa. Isso é verdade. E aí ela mesma acaba... A cliente acaba repensando. E ela acaba... No final acaba continuando a tricotar. Mas dessa vez tricotar pra si mesma. Exato, é. Porque lembra, acho que tem uma parte nesse episódio que ela mostra que ele não era a primeira pessoa que ela fazia isso. Que ela já, que ela, na verdade, ela depositava as esperanças dela em alguém. E eram esperanças que ela acabou descobrindo que ela tinha que depositar nela mesma. Ela tinha que gostar dela mesma e não depender de alguém pra ser feliz. Ela não precisava ficar esperando que alguém magicamente caísse na vida dela e, ai meu Deus, agora eu sou feliz porque eu tenho uma pessoa. Não, ela podia ser feliz por ela mesma e, de repente, se ela tivesse uma pessoa legal ao lado dela, ia somar, não só substituir. Fish are jumping and the cotton is high and your dad is rich. Agora a gente vai pro episódio 4. O nome é Omrise. Cara, esse eu fiquei com vontade de fazer, que parece ser, não parece ser tão difícil, que é o arroz, é tipo um ovo. Não, é omelete com recheio de arroz frito. De arroz. É. E coberto com ketchup. Esse foi o que eu fiquei menos com vontade. É, porque o Mal falou muito. O Maurício falou muito mal desse prato no nosso episódio. E acredite. Tô louco. Parece ser tão gostoso. Ele falou que tinha. Eu também, então foi exatamente a impressão que eu tive. Ele parece super gostoso, porque, né, não tem como você errar um omelete. É. Mas ele falou que era uma coisa meio que nada com gosto de nada com coisa alguma, e você colocava um ketchupzinho safado em cima pra disfarçar. Mas isso é falta de tempero. Eu acho que isso daí também vai bastante do gosto da pessoa, né? É, sim. Eu sou apaixonado por omelete, então, né, pra mim isso já é... E também isso entra no conceito que a Artemis, inclusive, já passou pra gente aqui em um dos episódios anteriores, de comfort food, que é aquela comida que você se sente em casa quando alguém te serve. É, ou aquela comida que você tá mal, não, você tá num dia super ruim e aí você acaba... comendo porque aquilo vai te confortar e te fazer bem de alguma forma. O conceito de comfort food é basicamente a comida da tua mãe. É, também. Brigadeiro, mim, sorvete. Com também. Bacon. Oi? Omelete com bacon. Ai, e queijo. Entendi, pronto. Desculpa, Alba. Isso é bom. Não, eu falei, pra mim é unir omelete com bacon e queijo. Fica bom, muito bom. Pô, isso é bom. Gente, eu vou sair com muita fome desse episódio. Mas é. Eu tô pensando nas minhas comfort foods. Então. Doce de leite, brigadeiro. É, mas aí eu acho que isso daí tá. Vamos ver, coisa acho que salgada. Isso daí tá mais pra gordice. Queijo acho derretido. Isso daí tá mais pra gordice, mas, né? Não é pra gordice, né? Comfort food no meu vocabulário são quase a mesma coisa. Eu como quando eu tô feliz, eu como quando eu tô triste. Eu como pra ficar feliz quando eu tô triste e pra continuar feliz quando eu tô feliz. Pois é. Só pra você ter uma ideia. Eu tive um dia ruim de trabalho, como um brigadeiro. Eu tive um dia bom de trabalho, eu me como um brigadeiro. Então, aí o que que acontece? Esse omurice, que é basicamente a omelete recheada de arroz frito, é só a comida mais consumida no Japão. Por isso que eu trouxe o conceito de comfort food. O legal disso é que, assim, o episódio, ele trouxe uma ponte intercultural entre um físico japonês e uma garotinha coreana. Tem meio que um romancezinho. Ai, esse episódio é mais bonitinho. E que também prova que nem sempre o romancezinho acaba bem, né? É, esse episódio... acabou bem até, vai. Acabou bem, eu também acho. É. Ele que acaba com esperança. A esperança, às vezes, é o que mais mata, mas ok, né? Depende da sua visão, pois Jorge. É. Você pode esperar que tudo vai ficar bem e na sua cabeça você faz uma fanfic e ela fica. Sim. Aí já entramos em questão de licença poética, né? Bom, aí a gente vai pro episódio 5, que o nome é Tamago. Basicamente, é o ovo. E como a Tata tinha falado... Aí a gente tem a entrada de uma garota profissional do sexo, né? Então, mas no episódio passado também, porque a menina, ela trabalha, né, pra poder pagar as contas dela. Assim. Mas nesse caso, fica mais... Nesse episódio fica... É, fica mais evidente. Fica mais evidente. São coisas diferentes. Sim. E tudo. E aí essa daqui é a... É a profissional do sexo. Sim, mesmo. Porque outra coisa, aqui é basicamente um amor de mãe e filho. O negócio é muito mais, como posso dizer, nada físico e tudo emocional. Até porque não tem porquê, né? Ah, mas esse episódio é duro, cara. Você vê o menininho lá, coitado do menininho. Mas é, menininho simplesmente tá sem os pais, ele aparece lá no restaurante com, acho que alguém que tá cuidando dele, né? Faz tempo que eu assisti. É, não, ele aparece com aparece o pai com o dele, pai, né? Que é o... Que seria, que, só que o pai só não, trabalha, não tem pai. Tempo é. Pra ele, não tem tempo pra trabalha nada, o pai só joga, né? O pai é viciado verdade, em jogo. Verdade, desculpa. E aquele garoto tá faltando um abraço, pai, assim. Né? Aquele pai que eu queria saber quem que era o ator, porque ele parece um ator de um tokusatsu, eu não lembro que... e eu não achei depois quem que é. O que eu posso fazer é o seguinte, eu posso dar uma pesquisada... E depois eu coloco no post do episódio quando eu encontrar. Sim, é que eu tô falando, é porque eu procurei também, se eu achava quem que era, eu não achei. Tranquilo. Bom, agora a gente vem pro episódio 6, Umeboshi e Vinho de Ameixa. Umeboshi, pra quem não sabe, é ameixa salgada. E dizem as más línguas... Não sei se isso seria bom pra gente. Dizem as duas línguas que é azedo pra caceta. Então, né? Eu acho tipo, que quem me falou isso, inclusive, foi a Artemis uma vez. A gente não tem o costume de comer essas coisas, né, cara? Ah, mas é, tipo, se você olhar todo o cardápio japonês, tem muita coisa ali que você não tem o costume. Realmente não tem. É o povo comendo pudim com arroz, cara. Ah, mas se você levar em consideração, o contrário também é verdadeiro. Tem muita coisa que a gente come que pra eles é estranho. Uhum. Por exemplo, duvido muito que você teria um japonês que não conhecesse um brasileiro comendo azeitona com leite condensado. Quem que conhece azeitona? Peraí, quem que come isso? Leite condensado? Nós aqui em casa come. Estamos te julgando, Jorge. Você come azeitona com leite condensado? Leite condensado? Cara. Azeitona? Azeitona com leite condensado? Eu quase não como nem a azeitona pura. Mas é, mas fica bom. Cara, mas azeitona é salgado pra caramba. Bom. E o leite condensado. Então, e eu trouxe esse exemplo bastante incomum pra mostrar pra vocês que o contrário também é verdadeiro. É. Hoje, justamente hoje, por motivos XYZ, no trabalho a gente estava comentando exatamente isso. É, que tinha uma colega contando que quando ela era mais nova, ela tinha uma amiga chinesa, de família chinesa mesmo, e que a família da amiga a convidou para comer na casa dela. Perguntou, você come comida chinesa? E ela assim, claro que eu como, né? Yakisoba, como? Todo mundo come. Shining Box todo dia. E ela foi com essa expectativa que assim, eu e você teríamos. E aí ela chega lá, tinha coisas do tipo cérebro de macaco, testículo de boi, coisa assim. E aí ela olhava pra come comida sem e ela saber. Falava. Exato. E ela olhava pra comida e ela falava, cara, eu não conseguia comer aquilo sabendo o que que era. Mas aí eles perguntaram pra ela, o que que vocês comem? O que que vocês estão acostumados a comer no Brasil? Aí ela foi falar de churrasco e ela falou de coração de galinha e eles olharam pra cara dela, ela tava contando, como se ela fosse a pessoa mais desumana do universo. Ela come coração de um animal. Então assim, é muito... Pra uma pessoa que come cérebro de macaco, a gente é muito estranho pra comer coração de galinha. Então... É, ué. É, fica complicado, né? Mas... Legal. É, cara, o legal é ver os contrastes. É isso que é legal de você saber. Porque, poxa, tem cada coisa que pra gente é tão anormal e pra eles é tão normal. Tem gente que coloca ketchup na pizza, tem gente que coloca leite condensado no açaí. Tá todo mundo aí. Gente, colocar ketchup na pizza é heresia. Faz isso não, a pizza já tem molho vermelho, pô. Você sabe que lá no norte as pessoas comem açaí salgado, né? Abraço, tá acompanhando o peixe. Então a gente... beijo, pé. Sabe, então pra eles, a gente tá fazendo uma heresia. Comer com frutinha. Nossa, aqui tem um lugar que vende açaí, que eles vendem açaí com paçoca, rapaz, é tão gostoso isso. Nossa, eu preciso experimentar isso. Vamos voltar pra comida japonesa? E o legal disso tudo é que o episódio em questão, ele traz um cara que a mãe dele morreu, e ele tava comendo aquele umeboshi com tanto gosto. E aí quando ele viu que o umeboshi acabou, não ia ter mais quem fizesse pra ele, ele se viu numa encruzilhada. E aí ele pediu pro mestre fazer o umeboshi, né? Só que ele não conseguiu fazer igual. E aí ele acaba conhecendo uma garota que... Primeiro de tudo, né? Ele fica em pânico querendo saber o que vai acontecer com o material educativo dele, né? Quando ele morrer. Material educativo. Esse episódio é meio triste, meio vergonha alheia e é meio bem perturbado. Né? O legal disso também é que depois ele encontra a pessoa de quem ele compra a ameixa pra poder fazer o umeboshi, né? Ele acaba conhecendo uma menina que conseguia fazer o umeboshi igual a mãe dele. Eu já dizia Freud, né? É, Freud não explica nessas horas. Não, Freud explica muito bem, na verdade. Todo mundo repete um padrão ou do pai ou da mãe. Sim. Seguimos agora pro... Normal, cara, não é... Tá, não, ok. Eu ia entrar em Freudismo, mas deixa pra lá. Não, deixa pra lá. Deixa aí pra agora lá. A gente... Você quer fazer um episódio à parte sobre análises? Né? Acho que esse episódio vai precisar de um extra. Analisando... Autoanálise, vamos lá. Artemis com certeza ia trazer isso daí pra gente. Pode ter certeza absoluta. Mas, continuando, episódio 7, fondue chinês. Esse negócio pareceu bom. É, não tem nada a ver com o fondue que a gente conhece. Porque... pareceu bom. O fondue chinês, ele basicamente... Ó, quer ver? Deixa eu pegar aqui uma imagem aqui. O fondue chinês, ele é basicamente... Ele coloca verduras e legumes, um pouco de frango, numa panela com bastante água... E ali você vai pegando na hora os alimentos ali. É uma sopona. É. Foi um dos que eu mais babei na hora de ver o episódio. É, não. O meu é o próximo. O que eu fiquei com mais vontade de fazer e de comer é o próximo, que é da batata doce. E aí a gente vê a história de um dos clientes habituais, né, do Midnight Diner. Ele reencontra uma antiga colega de classe... Que apesar de ele ter tido toda a boa educação, agora foi obrigado a mudar o rumo da própria vida para poder sustentar um sobrinho problemático. Um sobrinho vagabundo, velho. É. Vamos usar um pouco de eufemismo, né? Porque eu sei que o cara é um puta vagabundo que não faz porra com merda nenhuma na vida, né? Né? Mas o que eu tô querendo dizer é que essa mulher cortou um dobrado. Uhum. E Deus que me livre. Ela teria que se livrar do próprio sobrinho pra poder viver a própria vida, né? É aquele tipo de pessoa que é... Cara, é até meio complicado de falar, porque é um tipo de... Existe pessoas desse jeito, porque são pessoas que você só tem aquela pessoa na sua vida, só que essa pessoa é tão complicada que você aprende a conviver com os erros dela pra você não perder essa pessoa. Pois é. É assim, você gosta tanto daquela pessoa e você tem uma ligação tão forte, um senso, na verdade, de responsabilidade em cima dela, que é tão forte que você sente que você precisa tomar pra si as dores da outra pessoa e fazer com que a vida dela dê certo, como se fosse a sua responsabilidade. É, mas aí você tem os dois, dois tipos de pessoas dessa situação, que é o sobrinho dessa senhora. Tem a pessoa que o cara é vagabundo, a pessoa é vagabunda mesmo, tipo, tá lá porque quer ir ponto. E tem as pessoas que são doentes, tem medo de uhum. público, que muitas vezes são chamadas de hikikomori, que são as pessoas que se trancam em casa, não saem de casa por nada nessa vida. E aí sim, esse sim precisaria de um tratamento psicológico. Ah, sim, são situações completamente diferentes. Um é uma pessoa que tenta tirar proveito das outras, enquanto ele fica no bem bom. Que assim. É o caso do sobrinho. E a outra realmente Sim, e a outra realmente precisa de apoio, de ajuda, e precisa de alguém que esteja lá pra apoiá-la. Que, é o primeiro caso, que é o caso do vagabundo mesmo, que é o caso do sobrinho dessa senhora. Ele acaba conseguindo emprego no final do episódio, né? Deixa de ser vagabundo, pra alegria, sim, de todos e felicidade geral da nação. Oh, peraí, ele acaba conseguindo? Acho que eu perdi essa parte então, porque no final ela não vem, não acha o filho dele. Então, mas aí ele foi... Ele não foi preso? Então, peraí. Acho que eu perdi essa parte, não, então. É que eu tô tentando preso. Puxar de memória. Você que tá com o negócio mais fresquinho. Ele foi preso porque ele tava, cometeu vários crimes, né? Isso mesmo. E, no, tipo, apareceu assim, 6 meses depois, ela aparece no restaurante com o filho dele. Ah, sim. Depois, eu posso ter perdido essa parte, não fala mais não, nada dele. Certo. Tanto que ele até comentado, até meio que mostra numa cena rápida que ele é pego. Tem razão. Ele simplesmente some. Depois daquela hora que ele sai do restaurante, ele não aparece mais. Tá certo. Aí a gente vem o episódio 9, que é... Não, o episódio 8, desculpa. Que 8? É sobre batata doce refogada. E ela tem uma cara muito boa. Rapaz, isso parece tão gostoso e tão fácil de fazer. Uhum. Fiquei com vontade de fazer. Eu ainda misturaria ela com o prato do próximo episódio, que é o presunto empanado, que é o ramo katsu. Eu comeria os dois batata e presunto, juntinho. Eu vi até o episódio 8, daí pra frente eu já não sei mais. Bom, o fato é, esse prato de batata doce, ele aproxima uma mulher que casou recentemente do antigo namorado dela. Ai, tão triste. Que é um famoso ator pornô. É, e que ela fez alguns filmes, até onde eu lembro de ter visto. É, que ela tem, que o marido dela escondeu. E que aí, assim, todo mundo, no final do episódio, acaba se descobrindo que ela fez o filme, mas que o marido dela comprou todos os DVDs. Tipo, não deixou ninguém comprar um, cara. Ah, é fofo isso, sabe? É ele meio que protegendo ela da forma dele, amor, sabe? Amor estranho, amor grande, abraço. É isso, Álvaro? Opa! Por favor. Não, na realidade a Xuxa tentou fazer isso com as playboys dela, só que... É, uma coisa assim. É impossível. É, tá bom, né? Mas o fato é meio que, é como a Tata disse, é um negócio mais romantizado do que propriamente um problema. Cara, em nenhum episódio é visto nada como é visto como um problema. Tudo é resolvido, né? É, de certa forma, né? Porque nem sempre a vida... Eles deixam bem claro isso em todos os episódios. Nem sempre você consegue resolver todos os problemas da sua vida. Não, sim, só que eu digo, o que eu quis dizer assim, tudo fica sempre, acaba sempre bem, né? Por mais que você passe por momentos ruins, outros momentos bons vão aparecer, né? Tudo acaba sempre bem. Mas é. Bom, partindo agora pro episódio 9, presunto empanado. Mano, aquilo ali deve ser... Tata, fala pros ouvintes. Parece ser bom. Isso parece... Ouvinte, você que não está com a imagem. Imagina um pedacinho de presuntinho, gordinho, parecendo aqueles... Parece que você está assistindo aquele bem gordinho, assim, empanadinho. Mano do céu, isso daí. Com aquela casquinha que você morde e faz croque. Ai. Você também... É, esse tipo de presunto empanado você come também com os ouvidos, porque putz grila, velho. Isso parece muito bom. Álvaro, eu vou te mandar uma imagem do Google. Oh, meu Deus, vou ver. Essa. Tem algumas imagens aqui que tá até com um molhinho em cima. Ramo katsu, putz, grila. Mano do céu. É. Mano do céu. Acho que, vale uma foto pros ouvintes. Mas, assim, de cada prato vai. Essa com esse com um molhinho em cima tá ainda. Então, vai melhor. Ter uma foto de cada prato no post. Pode ficar tranquilo. Olha, Álvaro, eu achei um que tem a sua cara. Ele tem, inclusive, um ovinho derretido no meio. Pois é. Eu tô vendo aqui. Oi, Jesus. Mano. Eu tô com fome de novo. E aí a história do episódio, que é um velho advogado que tá quase se aposentando, né? E aí ele traz as histórias de infância ao lado do irmão dele. O irmão dele, eu não sei se ele trabalha, se ele não trabalha, mas ele tá prestes a ser despejado. O prédio abandonado, né? Daquele prédio que estão querendo comprar. Eu achei essa história uma das mais bonitas. E aí acabou que o cara que tava pra ser despejado foi morar com o irmão. Eles têm uma coisa de história de infância, de relembrar quando a mãe fazia o prato pra eles e quem comia mais, umas coisas assim. Meu, isso é assim, a história é sem igual, cara. É um dos negócios que assim, eu me apaixonei sinceramente quando eu vi. E aí, por fim, o último episódio, que é o Macarrão do Réveillon, de novo. Pra quem não sabe da cultura japonesa, os japoneses, eles têm a tradição de comer um soba, que é macarrão japonês, no final do ano. Naquele estilo miojão mesmo, sabe? É o lamen, né? Não, lamen é... Não, não, esse daí é o... Lamen é o tipo de macarrão. Então, Toshikoshi soba. É toshikoshi soba, né? Que é o macarrão... que é o macarrão de ano novo. Entendi. É, porque assim... Mas deve ser tipo um macarrão especial de ano novo, feito para... Mas não. Porque ó... Mas é tipo lamen. É parecido com o lamen. A foto tá lá, assim. Só que o toshikoshi soba... É, porque tipo, é, não, né? Porque o lamen é o macarrão, é os outros pratos que dão o nome, né? Só é que isso. Assim, o macarrão que é utilizado no pra fazer o lamen... Ele é macarrão mais claro. Ele é o macarrão de trigo normal. Agora, o macarrão de final de ano é aquele de trigo sarraceno. O macarrão é meio amarronzado. E ele é mais simples. Às vezes vem até com camarão empanado. Ele vem com várias... Nas fotos do Google vem com várias coisinhas. Alguns vêm com ovo, camarão empanado, peixe... Cebolinha. Pô, gente, é essas horas, né? E é, assim, ele é muito parecido com... Ah, que vontade de comer. Ele é muito parecido com o lamen, só que ele tem essa questão do macarrão mais escuro. E aí, esse último episódio é basicamente relembrar um pouco dos outros 9. O mestre acaba contando um pouco do que aconteceu no ano inteiro. Entendi. E é legal pra caramba isso daí. Eu sei que vai ser um dos episódios mais curtos, mas tá suave. A gente vai partir agora. Não, mas... Nesse caso, é só você assistindo mesmo. A gente não adianta a gente contar detalhadamente todo o episódio, os episódios de Midnight Diner, porque é só você vendo mesmo pra você acompanhar. É porque é até meio complicado da gente contar tudo, porque vai perder a graça, né, se a gente for falando as coisas, tipo, não tem nada de spoiler, não tem nada demais da gente falar aqui também, mas o legal é de você ver, porque as coisas vão fazer diferença. É, sem contar que você vai ver assim, é um dos seriados que eu posso dizer que é slice of life, porque você vê todo um cotidiano noturno de Tóquio. É, e tem uma coisa bem legal que tudo nesse seriado é meio que amarrado de alguma maneira. Ele é bem construído. E uma das coisas também é a música dele. Nossa. Que até a música de abertura... Que trilha sonora, né? Trilha sonora boa. Você chegou a ver o significado dela? Porque ela tem um significado que amarra os episódios. O nome da música é Omoide, que são memórias. Então, ele fala, na verdade, sobre o cotidiano e sobre as memórias que aparecem no meio da paisagem, enfim. E aí a música fala que a memória é como um rio, que ele continua a seguir o seu rumo. E assim, como um suspiro que aparece e desaparece gradualmente em meio às nuvens. Que isso são os episódios. Os episódios são memórias, são sentimentos que aquelas comidas trazem para cada uma das pessoas e por que aquele prato traz alguma coisa para elas. O que, que aquela pessoa relaciona com aquele prato? Então, o omelete lembra de uma pessoa que fez isso e tem uma história por trás daquilo. Mas é. E a música fala também disso, ela amarra os episódios também com isso, desse significado das memórias e da letra e tudo. Pois é, bem isso. E ele dá bem o tom dos episódios, ele é um seriado super calmo, super lento, não tem grandes coisas acontecendo de uau, super reviravoltas no meio dos episódios, super plot twists. Mas ele vai seguindo como a música de abertura, ele vai calmo, ele vai tranquilo, ele vai seguindo um fluxo de um rio. E de repente você vê, os 20 minutos passaram, acabou o episódio, você terminou com alguma surpresa, você terminou com algum sentimento que ele te trouxe. Pois é, tanto que assim, quando eu percebi, é que assim, eu comecei a assistir o seriado pouco depois do episódio lá do PQPcast. Pode contar esse episódio. Eu lembro que você me contou. Então, você pode contar esse episódio todo como um feedback do seu, tá? Oh, obrigada. Esse episódio faz tempo, ele é o... Se eu não me engano, é o episódio 117 nosso, 117. Ele foi de dezembro de 2016. É, que foi próximo do que foi lançado, foi. Né? É, foi porque ele lançou no Japão e como o Mal tá morando no Japão, ele, assim que lançou, ele falou, gente, eu preciso que vocês assistam isso. É muito legal e é a vida que a gente conhece aqui em Tóquio. Mas é, depois que... É uma pena que o nosso... Foi logo que a Netflix entrou no Japão. Uhum. Porque ela demorou pra entrar lá. É. E o legal de tudo que, assim, seria interessante... É uma pena que não pôde acontecer, mas o nosso membro japonês da vez, o Dan... ter participado desse episódio, porque ele assistiu todos os seriados. Só pra fazer uma comparação, o mestre parece o Dan. Pois é, cara. O mestre faz lembrar muito o Dan. É muito parecido, cara. Então, o cabelinho raspado, parecido. O cabelinho bem curtinho, aquela cara, aquele formato de rosto um pouco mais quadrado, aquela cara de benevolente pra caramba. Mano, foda pra caceta. Abraço, Dan, né? Saudade do Dan, faz tempo que eu não falo com ele. Né? É, eu também não, faz um tempinho que eu não falo com ele. Mas, meu, seria uma adição inestimável, até porque ele, parte da vida dele, ele conhece um pouco do cotidiano lá de Tóquio, né? Embora ele more mais pro sul do arquipélago, ele saberia dizer pra gente... Qual parte se conectaria aonde? Isso daí é muito foda. E, assim, eu cheguei a partes do episódio simplesmente de eu assistir 4, 5 episódios em sequência e chorar, velho. Eu não cheguei a chorar, não, mas eu sou gosto. Não, mas é assim, é mais pelo fato de eu estar vendo com os meus próprios olhos todo o cotidiano japonês, que é uma coisa que eu queria presenciar, eu mesmo, entendeu? Entendi. Um dia eu vou dar um pulo lá, pode ter certeza. Ah, vai, pode ter certeza. Fala pro Dan te mandar uma passagem. Nah. É mais fácil o Dan me dar guarida do que ele me dar passagem. Ah, você pode baixar alguns aplicativos de promoção de passagem. Né? Mas mesmo e assim... E você acha uma promoção pro Japão e você vai. É, mas mesmo assim eu precisaria de pelo menos uns 3 mil reais, que eu não dispor no momento, né? É, mas você vai economizando. Economiza um pouquinho por dia, de repente, alguma hora você vai conseguir. Certeza. Bom, agora a gente vai para as nossas considerações finais. Como bons cavalheiros e bons anfitriões que somos, né, Álvaro? Tata, por favor. Opa. Eu gostei bastante do seriado quando eu assisti. Eu acho que talvez ele não seja pra todo mundo. Se você tá esperando um seriado cheio de ação, cheio de reviravolta, que a cada segundo você vai ser surpreendido por alguma coisa surreal que acontece, talvez não seja pra você. Mas se você quer descobrir como é a vida no Japão, sem grandes exageros, como se você estivesse lá... E descobrir coisas da culinária que talvez você não tenha acesso por outros meios. E vida cotidiana, é isso. É o seriado. Eu acho que ele é muito legal. pra descobrir particularidades e aqueles pequenos segredos escondidos que em algum seriado mais teatral tal, provavelmente não vai mostrar. Ele provavelmente é pra você, se você tá procurando isso, se você tem curiosidade sobre isso. Ele é super bem feito, ele é super bem trabalhado. E eu gostei bastante. Eu gostei quando assisti, eu tô adorando gravar de novo sobre ele. Obrigada, Jorge, pelo convite. E minha nota? De 1 a 7 esferas, Jorge, é isso? É, de 1 a 7 esferas. Isso. Acho que eu vou dar 6. Tranquilo. 6 esferinhas. 6 esferas é uma nota bastante boa. Álvaro? Cara, eu dou 6 também. Eu só não dou 7 porque tem alguns episódios que tem um ritmo, Jesus amado, como é lento aquilo. Então, exato, é o meu motivo, né? Também. Às vezes ele, né? É bem lento. Ele é muito lento e enche um pouquinho o saco, mas 6 já tá uma nota ótima também. Cara, é um episódio, é uma série que eu com certeza vou atrás das outras, porque eu fiquei bem curioso de assistir. É legal de você, é bem o que a Tata falou, é legal de você ver o cotidiano, você ver a vida normal, né? Tipo, de lá. Isso é bem interessante pra quem quer, pra quem gosta de cultura japonesa e tal. Tipo eu? Você vai ver todas aquelas... você vai fugir um pouco das extravagâncias e vai ver o normal, né? Pois é. Isso é bem legal, né? Pra quem não conhece, por favor, veja, aproveita que tá na Netflix ainda. Né? Mas é isso aí, assista, isso que aí. Vale a pena. Agora, a minha vez, eu posso dizer qual é a surpresa da minha nota? É 7. Né? Qual que é a Tem surpresas aí. Qual que é a surpresa, né? Porque assim, por mais que tenha alguns episódios que seja realmente um ritmo mais lento, mas lembrando, nem sempre a vida é aquela coisa frenética. Uma hora você tem que parar, pensar e digerir. E é esses momentos que o seriado proporciona. Concordo com você. Concordo. Eu concordo completamente. Ele concordo, é muito mais reflexivo. É que como a gente tá vendo uma mídia que você não depende, você depende de tempo, aí você precisa de um negócio um pouco mais acelerado, né? Mas tudo bem. Mas assim, é bem isso mesmo, assim, como disse a Tata, quem quer um negócio mais imediatista, mais ação, mais pega pra capar, não é o seriado pra você. Agora, se você que curte cultura japonesa, igual nós aqui, eu mais do que todo mundo, mas que você quer ver o real, o que o japonês vive no dia a dia, sem muita diferença, até porque o seriado é de 2016, a gente teve alguma mudancinha ou outra, mas nada muito significativo, é pra você, cara. E a trilha sonora desse seriado é simplesmente incrível, cara. Vai tá aí no fundo, por favor, Jorge, coloca, porque essa trilha é fantástica. Eu faço questão de agradecer ao Álvaro dessa vez, porque foi ele que conseguiu arrumar a trilha sonora pra mim, pra eu poder colocar de fundo. Porque eu ia... Nossa, essa trilha é... Eu ia começar a procurar a trilha só depois de editar o episódio, mas ele veio pouco antes da gravação e eu fiquei... Ah, você podia ter me perguntado, eu passava os links que eu tinha. O Álvaro achou uma... Eu achei uma playlist com todos. Ah, não, perfeito, tudo, é isso, né? Que precisava. Mais fácil ainda. Né? E é por isso... Esse seriado me passa exatamente a impressão que eu tenho do Japão. Ao contrário daqueles animes que são mega exagerados, com pessoas gritando e pulando, sim, e falando alto, ele me passa exatamente a impressão de um lugar onde as pessoas são super... introspectivas, recatadas e não necessariamente recatadas, mas são pessoas introspectivas. Introspectivas que é elas muitas respeitam vezes o espaço dos outros, assim. Eu diria muitas vezes xenófobas, por causa que o povo japonês é um pouco xenófobo. Mas... Eles são bairristas, eu diria. Não, nem tanto um xenófobo, né? É como você disse mesmo, Tata. É o bairrista ao extremo. Eu diria ele é tradicionalista. Isso, porque é um povo que sempre segue a mesma coisa. Né? É aquela rotina que te faz bem, né? Não é que... Pois é. Bom, de resto, a gente já termina aqui o nosso episódio. Tata, milhões de vezes obrigado, primeiro, por ter postado esse episódio lá no PQPcast, segundo, por ter participado com a gente aqui. Eu que agradeço, Opa. Foi muito legal gravar. Gente, eu adoro gravar com vocês. Álvaro, eu não tenho tanto contato com você quanto eu tenho com o Jorge, mas eu queria muito te dar um abraço, você é um fofo. Eu sou... Obrigado. Eu fiquei sem graça agora. Eu já comecei na risada porque eu já sei como é que é as coisas. Eu fico muito por fora um pouco das coisas, por opção própria mesmo. Eu fico até um pouco afastado do Telegram, de todas as outras coisas, mas eu sinto falta dessas coisas, de conversar mais com o povo. Então você precisa ir nos encontros da Podosfera. O problema é que eu moro fora. É que ele mora em Jacarezinho, lá no O único Paraná. Problema é que eu moro no Paraná. Tudo bem, quando você vier aqui, a gente faz um encontro pra vocês. No Paraná tem encontro também. Ah, aqui é onde eu moro, acredito que não. Eu acho que se tiver, vai ser mais nas capitais. Eu tô falando. Em Curitiba, eu sei que já teve um ou outro. Álvaro, o que eu tô falando pra você é quando você aportar por aqui, eu aviso a Tata. A gente faz um encontro só pra você. Já bate. Entendeu? Cara, vamos ver, porque, olha, não vou dar certeza, mas vai demorar ainda, viu? Porque tá foda. Ah, tem um ano inteiro ainda pela frente. É, um ano é muita coisa. Vamos ver. Enfim, agora, aquele momento maroto do Jabá. Tata, por favor, faça o Jabá lá do PQPcast, do Clube Secreto, do Papo com o Dedê, que eu sei que você participa de vez em quando. Participo. Então, ouvintes da Animesphere, eu espero que eu não tenha ganhado muitos haters aqui, eu espero que vocês tenham gostado da minha participação, e por favor, vão lá no PQPcast me ouvir, é o podcast de porquê para PQP, que é no pqpcast.com, e a gente fala um pouco de cultura japonesa lá também, nós falamos basicamente de todos os plot twists que a vida traz para você. Então, essa questão de gênero que a gente estava falando bem rápido aqui, a gente já falou lá, diferenças de gênero, toda a cultura que tem por trás disso, toda a história que tem por trás disso, ou, por exemplo, sobre a gente já falou sobre princesas Disney e feminismo, a gente já falou sobre RPG, de alinhamento de personagens de RPG, a gente já falou sobre um monte de coisa, tanto política, cultura, sociedade... filmes, seriados, tudo tem um pouquinho lá no PQPcast. Então, o que está acontecendo na vida, a gente tenta traduzir por lá e explicar as coisas e os significados que tem atrás daquilo, que às vezes a gente esquece de pensar. E eu também faço parte lá do Clube Secreto, que é um canal no YouTube com a Natália Matos, que também faz o PQPcast comigo. E o Jorge falou do Papo com o Dedê, que é o canal do Andrei Matos, que é meu namorado, lá do Dudcast, podcast dele também. Nosso parceiro, inclusive. Eu tava vendo vários jabás aqui, inclusive, que não são meus. No Dudcast não tem problema. Dudcast é parceiro nosso desde sempre. Nós três somos um trio. Nós três somos um trio, isso é óbvio, mas. É, nós três estamos ali, inclusive. enfim. E eu também sou o perfil @podprocura no Twitter, o hashtag podcasterprocura, que é um perfil feito para ajudar a podosfera, que se você, de repente, quiser se candidatar para uma pauta aqui no Animesphere, ou se você tem o sonho de começar seu podcast, ou você já tem um podcast e está precisando de algum convidado, algum especialista para uma pauta que você quer fazer e você não conhece ninguém para falar sobre isso, eu te ajudo a encontrar, às vezes rápido, às vezes demora um pouco mais, mas você sempre vai encontrar alguém lá ou alguma coisa que você precisa. Ou, de repente, você é um editor de podcast, quer anunciar o seu trabalho e falar, olha, galera, eu tô aqui, eu existo, eu edito podcast. Quem tá interessado, eu faço isso por você também lá. Viu, Jorge? Bom, primeiro de tudo, abraço aí pra Natália e pro Julião. Os dois são super gente boa, embora eu não tenha encontrado a Natália ainda pessoalmente. A Ana precisa ir nos encontros, mas ela tá trabalhando muito. Você não faz uma noção. Abração pro Andrei. Dedê, te esperamos por aqui. Faz tempo que a gente não grava junto. Né? Era pra ele ter feito parte do episódio de Poseidon, né? Nosso episódio 88. Só que ele não pôde, infelizmente. Talvez a culpa tenha sido minha, se foi algum dia que coincidiu com uma viagem. Ah, não, até aí, né? Tranquilo. Namoros a longa distância tem dessas. Acontece. I know. É, namoros a longa distância. Até o casamento acontecer. High five, né? Álvaro. É, não, isso é foda. Morar nesse estado, Jorge. É, até o casamento acontecer, né? E eu já fiquei sabendo que tem uma tonelada de gente querendo ser padrinho desse casal 20 da podosfera, né? É, eu não tô sabendo disso. Nossa senhora. Eu sei que eu preciso primeiro morar no mesmo estado que ele, assim. Se a gente conseguir ir no mesmo estado, na mesma cidade, por enquanto já vai ser um mega avanço. Né? E mega economia de passagem. Eu só imagino quando vocês forem casar, a mesma quantidade de gente que vai pro casamento. Ah, Só pelo menos uns 50% da podosfera. Se você tiver podcast é 2020 e poucos. Aí, vai casar na CCXP, que é mais fácil. Não, eu vou fazer uma CCXP para o meu casamento. Né? O casamento vai ser basicamente o Espaço Creators. Né? Ó, bebê, hein? Ó, a responsabilidade, hein? Ah, ele sabe que eu não tô falando sério. Eu não quero espantar o namorado assim. Nada. Tranquilo. Bom, da nossa parte, todos os links estão lá na descrição, junto com os da Tata. E aí, também a gente tem que falar do nosso parceiro lá do Mundo Gigi, né? Que agora, graças ao nosso parceiro do Mundo Gigi, nós temos a nossa caneca oficial, né? Ó! Oh. Negócio tá ó. Eu tô esperando a minha chegar, sabe? Né? Cadê? Não vi ainda. Então, sabe uma coisa que tá guardando você até hoje? A sua camiseta. A camiseta que eu tô esperando aí. Então, manda pra cá. Mas enfim, tudo tá aí. Abraço ao Ricardo e... agradecemos pela parceria, né? Até porque acompanha lá o Mundo Giges, né? Pô, o cara tá sempre cheio de oferta. Agora ele tá com frete fixo pra todo o Brasil, pra todos os produtos que ele vende lá na loja, jogos também. Meu, legal pra caramba. De resto, um grande abraço a todos vocês e até o próximo episódio. Beijo, Tata. Até mais. が吐いた白い息が今ゆっくり風に乗って空に浮かぶ雲の中に少しずつ消えてゆく遠く高い空の中で手を伸ばす白い雲 Pessoal, é um recadinho aí de final de podcast. Quero que vocês acompanhem, até porque este episódio faz parte da campanha Podcast é Delas. Acompanhem o recado a seguir. Abraço! Oi, tudo bem? Se você está me ouvindo, você deve gostar de podcasts, né? E se você ouve bastante podcasts, deixa eu te perguntar. Quantas mulheres apresentadoras você conhece? Quantas integrantes de equipes fixas? E você que é podcaster e já quis convidar uma mulher para gravar? Me conta, foi fácil arrumar uma convidada? Foram essas as perguntas que nos fizeram criar ano passado a campanha O Podcast é Delas. Percebemos que a participação de mulheres na mídia ainda é muito pequena e que cabe a nós, ouvintes e podcasters, a mudar isso. Por isso convidamos alguns podcasts para lançar em março de 2017 episódios com a participação delas, independente do tema ou do formato do podcast. A ideia se espalhou e no final tínhamos mais de 50 programas participando da campanha. Esse ano vai acontecer a segunda edição, e esse é o nosso convite para você. A ideia continua a mesma, aumentar a participação de mulheres na podosfera. e como é que você pode fazer isso. Convide mulheres para participar de seus programas que serão publicados durante o mês de março desse ano. Não importa o tema ou o formato, com certeza existe uma ou mais mulheres que tem muito a dizer sobre isso. Gostou da ideia? Para apoiar a campanha e participar, se inscreva no link que você encontra no nosso site, o podcastadelas.com.br, ou nos encontre em nossas mídias sociais. Venha conosco fazer da Podosfera um lugar melhor, porque você sabe, em março, o podcast é delas.